Ônibus para 3, no Estado, justo no 020. Sinal 35, alterna 123 do sinal 8. Ao setor do continente do centro do Recife, que deve ser continuo 1288 e 1260. Ok, você tem contato com 2235 e 1238, tem sucesso. Pode tentar 1288 alternando 1260? Calma lá, já. Gente, táxi livre, reporte para cruzamento da pista 17. Sou autorizado a alinhar e manter, Mike Acuzulu. Observa, está pronto para cruzamento? Efetuo em cruzamento, Quebec, Mike, na Lima, Chame Solo, 1219. Gol, Serra. Braço, você encontrou o Salvador. Só tem um olhando aqui no braço, qual serviço setor que se encontra no terminal de Salvador? Tem uma posição, só tem um olhando aqui no braço. Confirma de tudo? Mantenha 2.000 pés, achando o código de transpondo 0165, aguarde para a modificação das regras. Zona 094, deixe manter o nível 060. E 271, chame Recife na 28 do sinal 35, alterna na 23 do sinal 80. Confirme a frequência para o gol 2171. Gol 2171, chame Centro Recife na 28 do sinal 35, alterna na 23 do sinal 80. 72235, 2380, gol 2171, boa. Tango, Lima, Silo Bravo, confirma que já atingiu 2.000 pés. Como que ainda não recebo o transpondo modo Alfa Charlie, faça o check de equipamento, posição de stand-by normal e identificação. Eita, Tango, Lima, Silo Bravo. Mike Acuzulu, decolou os 24, circuito de tráfego à esquerda, reporte gerando base, pistão 7, Mike Acuzulu. Decolou, vai girar, vai curvar à esquerda, circuito de tráfego 1.000 pés. E reporta, confirme, reporta a base? Afirmativo, reporta a base, pistão 7, retoque permitido, confere? Confere, reporta a base, Mike Acuzulu. Ok. Confirmando, voltando Mike Acuzulu. após base vai fazer pouso final. Ok, para pouso final. 7, reporte final, pista no 7, Mike Eco Zulu. Ajuste do altímetro, 1020. 1020, reportará final, Mike Eco Zulu, pista no 7. Chileno aqui no Bob, deixa para o número 7, Sérgio, na terra grande do Zulu, reporte através de Veracruz. Poderá prosseguir o instrumento em caso de contato radar aguarde para prosseguir o instrumento. Mercedes Bravo agora sim, recebo o modo Alfa e Charlie do Transpondo. Vou em posição, acima da identificação do Mercedes Bravo. Mercedes Bravo, está sob contato radar, 25 milhas. Suba esta posição Duna. Suba para 4 mil pés, ajuste na 020, notifica o posicionamento do presente, confirma? Rômulo 230, ponto espera, capitão 10, pronto. Rômulo 230, 3A de alinhar e manter, pistão no 0, com 1230. Pedro Zé, manter a cabeceira 1-0, bom, 2-3-0. Meio do 2-0, 9-7-3-7-8-5-5-5. Completar alinhamento, decolagem autorizada, pista no 0, 1-4-0 graus, 0-8-9. Olha a área, decolagem para o bom, 1-2-3-0, convento, por favor. 1-4-0 graus com 8-9. Muito obrigado. Aliás, decolagem no 0, com 1-2-3-0 graus. Não. Chegou 1-0-9-4. Salvador, Oceaner, 63, no 1, pronto, ponto 0 da 1-0. Metrius, 1-1. Observe o tráfego à frente, banho 37, após a corrida, a linha mantém cabeceira 1-0, Metrius, 1-1. Pode decolar do Boeing da Gol, ali mantém na terceira no 063. Estou aí, o Mike Acuzulu está na final, pista 17, baixado e checado. Pouso autorizado, pista 17, vento 1-4-0 graus, 089, reforço solo controlado, Mike Acuzulu. Pouso autorizado, informarava solo controlado, Mike Acuzulu. Decolou os 29, chama agora o controle em 1208, bom dia. 208, obrigado, bom dia, tá bom. Tá bom. Suba via para o 370, saída Puca. Sobe via, 370, saída Puca, 1230. 063, Tango Lima 1, uma chama rádio Felipe Santana, frequência 131, decimal 30. Mike Eco Zulu, solo os 30, taxi livre, estacionar a frequência livre. Bom dia, Mike Eco Zulu. Não, decolou os 30, chama agora o controle, Salvador, frequência solo 208, bom dia. 208, bom dia. Salvador, Xalé 63, o nono decolado, passa 1300. Xalé 31, confere que vai decolar, saída Salvo 1 na sua via para nível 360. Salvo 1 via para 360, Xalé 63, o nono. Isso está na 3.000 pés, estou cheio de 1.020, bem equilibrado. Pergunta dessa 3.000 quilograus. Gol 1094, completa a circulação, chama a velatura 1198, decimal 95, composto. 1895, 1094, bom dia. O 230, velatura do Romeu Fox 018. Papel do Romeu Fox 018, bom, 230, obrigado. Isso para 2.000 pés, estou te chamando para 0.0, com a minha cruzadora olhando para o braço. 2.000 pés, quilograma. 2.000 pés. 2.000 pés, Salvador, bom dia, gol no 094, final da 1-0. Gol no 094, uso utilizado 1-0, 1-50 graus, 1-09. Utilizado depois 1-0, gol no 094. 130, passa 1970, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, BVS. 1285, 35, é isso? Alterna 125, decimal 45. Ok, alterna 2545, obrigado, até uma dia, até lá. Localizador, quilo grau. 1 kg, complete a aproximação, chama agora a tua 118, decimal 95, bom pouco. Obrigado, volta ao circo. Bom dia, passando ali 1 kg. Quilo que é grau, bom dia. Vou passar, tá na final já na sua escuta. A intenção é tocar a MT na 1-0 e posterior curvar esquerda para a porta, fazer final da intercesso. Oscar Wolf, Lima Kilo Bravo, continue na aproximação, pistão na zero, aguarde a autorização para o ataque remetida. Olá. Oi, Renan, mantém o ponto de espera 6140. Solos 37, libere pista direita, chame Solos, que está em cima 219. 219, bom, até a 94. Lima Kilo Bravo, vento 170 graus, 8 nós. Ali voltou a arremetida na 1-0 e posterior curvando à esquerda para ingresso final, pistão no 7. Nossa. Me escuta? Você já? Condições de chegar um pouquinho só à frente para possibilitar a nova ingressão no portão 3, a sua retaguarda? Lima Kilo, companheiro. Ok, obrigado. O Serena Euro 40, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no 062-461-40. nível 1960, chama do centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 800. 140, forma o tráfego à frente, curva esquerda, prosseguindo para o setor norte do aeródromo para pouso na pista auxiliar. O vento no momento 150 graus, 109, decolagem autorizada, mantendo a reta até 2000 pés, 6140. Sempre responde 0232. Azul 2770, tá pronto? Pronto. Cruzado alinhado e manter cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0. Beleza, uma correção 5-4 a bordo, não 5-3. 5-4, copiado. Obrigado. Decolado às 4-2. Chama agora o controle Salvador, frequência 1208, um bom dia. 208, obrigado, bom dia. Autorizado, pista 17, vento 150 graus, 089. Pra você. Chegou no meio, 48, espera da 104. Pouso no meio, 48, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar 10, vou no meio, 48. Decolou os 4-4, chame o controle em 1-208, bom dia. 208, bom dia. Controle 07, sua identificação, autorizado de chegada com F, desça via para o nível 080, estou tirando aqui no 09 Smart. Salvador, bom dia, Azul 2770, decolado, mantém proa. Azul 2770, contato radar decolais, suba, via para nível 160, projeto coral. Via para 160, coral, 1 bravo, Azul 2770. Contrato posição de 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo, mantendo nível 065, aeronave APA 34. Já 0, tudo mantém nível 330. 330, pode ser o final também para o 6147. Sente. Da Chané Sul, mantém nível 330. 330, com sinal então 6140. 48, vento 140 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Vem decolagem, 10, entrando bom, 6. Serra Lima, tem cabeceira no 0, Oscar Golf Serra. Zero, possibilidade de voar a ira da Brilhante, devido ao atraso. Aguarde 2770. 770, aguardando. Colônia 48, decolou os 47, chama o controle, 1208, bom dia. Bom dia, obrigado. Com 648. Prossiga. Puca, cruzando 1300. Colônia 648, contato radar decolar, sua via para o nível 350. Toda Puca. Puca, via até o 350. Entra aí, 1-0. 4-0, completa a aproximação, chama agora turno 1-1-8-2-9-5, vamos para o uso. Está sim, graças a Deus. Azul 2-7-7-0, autorizado por Ieros, voa Raíra. Obrigado, controle. Está presente Raíra, azul 2-7-7-0. Romeu Vitor Hotel, deixa para 3.510. Oi, Salvador, 3.710, passou o sino, baixado elevado, 90. Gente, então 3.740, continue a aproximação, pista no 0, 1.40 graus, 1.09, aguarde autorização de pouso. Guarda autorização de pouso. Avatango Oscar Golf Serra decolou os 39, controle Salvador, frequência 1208, Oscar Golf Serra. 208, Oscar Golf Serra. 140, passa nível 180, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, altera 125.45, boa viagem. 2545, obrigado, pois é. Controle, está passando o ônibus do céu. 0 graus, 109. 109, está acontecendo. Vai partir o perfil da saída do ônibus do céu. Venha para 8, vou direto Maceió, agora na 6-8. Direto Maceió, venha para 8. 207, desça para 4 mil pés, torcendo no 09. 13740, solo 52, libere pista direita e chame solo frequência 1219. Direita 1219, tá? Contra-reão, 3740. Prontos, prossiga. A 400 pés, mais ou menos, a GL, percebeu a oscilação do glide loop, na frequência do glide, do GFI. Variação aproximadamente 400 AGL, confere. Confere, é a variação do glide. Estou localizando o localizador aqui, mas o glide ele deu uma boa variável. Ok, então eu vou informar o controle e a gente vai alertar o próximo tráfego na seguida. E trazer a confiabilidade, então obrigado, hein? Chama agora o centro, Recife, frequência 1-2685, alterna 1-2-5, decimal 4-5, boa viagem. 1-2-5, 5-5, obrigado. Foi notificação, autorizado chegada para a média 1, desça via para o nível 060, estou tendo 1-0-9, Jorge. Qual o tráfego, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 065 para 4.000 pés, ou 9.190. Para 12 horas, 9 milhas, ponto sudoeste, cruzando nível 055 para 4.000 pés, a nave Embraer 90. A aeronave na escura do controle sonador, a última nave que pousou, informa que há variação no glide de 400 pés. Desça para 1.500 pés e forma visual com a pista na 7, ao meu vídeo até. 0 possível? Eu tô com o Guarapro, por favor. Aguarde 2770. Aguarde. Ponte 2770, aguarde. Localizadora, azul 4207. Azul 4207, completa a aproximação. Chama agora a torre 198 decimal 95. É o pousar, informe se o glide está entrando normal, viu? Sim. O número de 95, reportará a torre azul 4207. Bom dia, azul 4207. 4207, bom dia. Vento no 50 graus. 10 nós, pouso autorizado. Pistão 0, 4207. Mesmo povo, pistão no 0, azul 4207. Que antecedeu com sua cerca de 5 minutos, 4 minutos aproximadamente, informou a variação no glide de aproximadamente 400 pés AGL. Por 22 graus verificados, a gente já informou a técnica e a solicitação que fizesse um check com a segunda aeronave na aproximação. E confirmando variação a 400 pés AGL, é isso? Isso, somente do glide, não do lote. Usa a variação na frequência do glide aproximadamente 400 pés AGL. Qualquer reporte eu vou passar para o senhor, Rafael 407. Agradeço. Pode. Por que eu falo que não recebo o chamado de Charlie? Azul 2700, vou direto para o segura. Desvão para o meu, Romeu Vitotel, aguarde suas peças de comunicações. Via para 2000 pés, estou te entrando até no ar, estamos no localizador. Via 2019, encontrará no localizador, está 3198. Zulco 4207, solo 01, de beira direita, chama solo 1219, e comportamento do Glide, poderia me informar? Slide não mostrou nenhuma variação pra gente. Ok, grato, muito obrigado. Romeu Vitor até, chame Torre, 198 decimal 95, bom pra isso. 895. Obrigado. Como é que é o Romeu Vitor até? Afirma já ingressar na final da aula 7. 7 do tráfego, pouso autorizado, pistão 7, foram 40 graus com 089. Tudo de fora, hotel. Autorizado chegada a Bomé de Uno, desça via para nível 050. Estou te chamando na 09 J. Ana 200, vou direto e tap. 777, desça para 3, são 4.010. 4777. Estela 4777, deixa para 3.000 pés, curtindo de 909, informa o local de José. Desce a 3.000, informa o localizador 4777. 4777, reduz a velocidade para 1.809. Reduz a velocidade para 1.809. Meu Vitor, então, ok. Se o solo for 06, livrando, se vestir a parte 4 mesmo, né? Seu último, bom dia. Localizador, 3198. 3198, Azan, complete a aproximação, achando a velha torre, 118, decimal, 95, deposto. 8395, tá, mais um, 9. Salvador, tá, 3198, bom dia. 3198, bom dia, continue a aproximação, pista no zero, vento 140 graus, 109. Então, entre o zona 98. 3198, prossegue na aproximação, pista no zero. Se o paciente, de vez em quando, na aproximação, usou um clássico da companhia, frente informou que houve uma variação na indicação do voz, aproximadamente 410 GR. Porém, o segundo tráfego na aproximação, uma embreagem da Azul, não percebeu nenhuma variação. Cheque por gentileza na sua aproximação. Ok, ficando atento, informaram que a senhora foi morta, 3190. Fomos autorizados no 0150 graus, 109, 3198. Obrigado, posto, 3190. Bom dia, autorizado chegada até a MED 1, desça via para o nível 060, estou te indo na 09, vigilância radar. Eu acho que eu vou pedir que solicitou uma galha para ir para o acionamento, confere? Eu vou acionar a capacidade do filho. Chama agora a torre 118 decimal 95 da posse. Está na mesma aproximação, 19895, agora está a 77. Voador está com a 777, estabilizado, vista 10. Continua a aproximação, pistão no zero, vento 160 graus 89, formarei pista livre, TAM 4477. E aí, continua a aproximação, vai dar pista livre, TAM 4777. Tá seguro, Sérgio, eu vou usar na roda. Suma até a nível 085, rede de voo IFR cancelado 14 na ONU, a nossa gostosa. 219, afirmo, sem variação. Muito obrigado, bom dia. Identificação, autorizado chegar da bomba de ONU, desça via para o nível 070, estou te indo na 09 já. Dado 4777. Tá Reportando Lima Kilo Bravo, táxi autorizado até a interseção da Parra, reporte pronto para ingresso na pista no 7. Chanel 200, pista para 2000 pés. Informa no localizador, Chanel 200. 2000 pés, uma localizador, Chanel 200, valeu para a restrição em tráfego. Livre da restrição em tráfego, Chanel 200. Gente, 2000 pés, alinhado pronto para decolagem, Lima Kilo Bravo. Então, 4777, solo zona 3, libere a direita, chame solo, frequência 1209. Libere a direita, 209, tá 4777. Você viu o ILS estável na final? Não, tava normal. Normal, ok, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 50 graus, 109. Autorizado a alinhar da 10 com 1094. Alinhar e decolar. Afirma, alinhar e decolar da 10 com 1094. Bravo, autorizado a decolagem, pista 17, vento 160 graus, 109. Autorizado, chegada do Gomete, onde dessa via para o nível 080. Eu estou tirando do 019, vigilância radar. Batatão, Oscar Golf Kilo, autorizado, ingresso na pista no 7, reporte alinhado pronto. 080. Oscar Golf Kilo, autorizado, senhor Eduardo. 2, deixa para 3 mil pés, estou te chamando na 09, falando no cruzador, 0962. 1962, 3 mil, vamos lá. Bom dia, Papatão, Lima Kilo Bravo. Passo Golfo Serra, 62 milhas noroeste do Salvador, matando o nível 085, chama o centro Recife, frequência 1-6685, até 25, decimal 45, Passo Golfo Serra. Bom dia. A linha decola sem parada na pista? Escolar o quilograma. Bola 0-4, aperta o radar, saída Mambo, subavia, nível 370. Subavia 370, bola 0-4. Final do X-ray estabilizado. Ok, de continuação, chame o 1-8 decimal 900, Matheus, chame a 620. Foi 900, boa, chame a 620. 1962, desce para 2010. 2000, 1962. Temos aeronave na final para pouso, pistola 0, mantém a posição, se pegou o quilo. Chame a 2-0-0, final estabilizado. 200, vento 160 graus, 109, continua em aproximação, pistola 0. Ou Chenner 6200. Continua a aproximação 1-2, Chenner 6200. Mestre. Ouro decolou 19, chame controle 1208, um bom dia. 208, bom dia. O Xenera 200, pois autorizado 10, 1-0 graus, 109. 20, Xenera 200. Saída salvo, subavia, para nível 340. Estamos no dia 340, para 319. Bola, quilo bravo, recebo o seu transporte cruzando 2210. Obrigado.